Flanelinha, ou cuidador de carros, é o apelido dado a uma figura muito comum nas cidades brasileiras. Em Curitiba, chamam até de "deixa que eu cuido". É aquele carinha que se acha dono da rua e pede um trocado para dizer que cuida do seu veículo. Alguns têm até uma certa ética profissional e ficam perto do veículo mesmo. Outros cobram adiantado e depois somem. O nome flanelinha se dá porque antigamente eles usavam um trapo velho para tentar limpar os vidros dos veículos. Hoje, nem isso fazem. É uma espécie de subemprego, ou seja, uma situação entre o emprego e o desemprego, que se dá porque uma pessoa não tem recursos financeiros e não tem formação técnica para entrar no mercado formal de trabalho. Essa situação, que deveria ser temporária, acaba se tornando definitiva. E as pessoas não voltam mais para o mercado formal. Ou seja, não tem carteira assinada, não tem assistência da Previdência Social, não possuem direitos trabalhistas, como férias, 13º, nem nada. Às vezes, alguns vereadores querem fazer uma lei regulamentando essa profissão, só que esquecem de verificar que essa lei já existe. E é bem antiga. A Lei 6.242, de 1975, diz que o exercício da profissão de guardador e lavador autônomo de veículos a motores, em todo o Brasil, depende de registro na Delegacia Regional do Trabalho. Para se registrar, a lei exige que o "deixe que eu cuido" apresente documento de identidade, atestado de bons antecedentes, certidão negativa dos cartórios criminais de seu domicílio e prova que está em dia com as obrigações eleitorais e com o serviço militar também. Então, quem exerce a função de flanelinha sem esse registro poderia estar fazendo a contravenção penal de exercício ilegal de profissão ou atividade. Só que o Supremo Tribunal Federal, a maior corte de justiça do Brasil, já decidiu que isso nem é contravenção, pelo princípio da insignificância. Também poderia até considerar que é uma atividade socialmente aceita. Aliás, eu duvido que a gente possa encontrar meia dúzia de flanelinhas que saibam da existência desse registro. Uma outra coisa é quando o cuidador de carro exige um valor qualquer para a pessoa para que ela possa deixar o veículo na rua. Tem alguns até que tem um bloco para anotar a placa do veículo. E outros têm a cara de pau de pedir dinheiro adiantado. O cuidador só pode aceitar gorjetas. Ele não pode estabelecer valores, nem muito menos pedir dinheiro adiantado. Dependendo do caso, pode ser o crime de extorsão, ou de constrangimento ilegal, ou ameaça, ou ainda dano, se ele vier arriscar o carro. Nesses casos, tem que chamar a polícia mesmo e prender o sujeito. A coisa mais óbvia a ser feita é, se o cara pedir dinheiro para que alguém estacione, chamar a polícia militar assim que possível. Pior ainda se ele exigir antecipadamente dinheiro. Aí, se você conseguir anotar o número das cédulas que vai entregar, ou até tirar cópia delas antes, é só chamar a polícia. Volta e meia, alguém vai preso por isso. Passe essa dica adiante.